Michael. E aí, batedores de cabeça! E aí? E aí? E aí? Porra, batedores de cabeça! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Agora a casa cai! Você vai se divertir. Que galera aloprada, que festa animada. Hoje é dia de alegria. Nada pode me parar. Bora ali, irmão. Agora a casa cai. Aqui ninguém levanta os panos. Aqui não entra ninguém mais. Abre essa janela para o som poder escapar. Pois os Dr. MCs acabam de chegar. Break skatistas curtindo hip hop. Somos Dr. MCs. Nosso som é muito forte. Agora a casa cai. Agora a casa cai. Agora a casa cai. Vamos ter que nos virar. Ao longe minha voz você já ouvi, então saberá. Somos Dr. MC. Não fique aí parado, vem tirar um barato. Preste atenção agora nesse meu recado. Chame sua mãe, seu irmão, seu pai, para te proteger, porque agora a casa cai.